Alô, meu povo, a prefeitura bote fé. É céus e nuvens que o povo quer. Alô, meu povo, na prefeitura bote fé. É céus e nuvens que o povo quer. Nessa união todo mundo pode crer. Pro município crescer, céus e Rubens é a saída. Coligação PPB e PFL, lutando pelo progresso de Santa Rosa de Lima. Coligação PPB e PFL, lutando pelo progresso de Santa Rosa de Lima. Alô, meu povo, na prefeitura bote fé. É céus e Rubens que o povo quer. Alô, meu povo, na prefeitura bote fé. É céus e Rubens que o povo quer. Para o seu voto ter futuro e ter valor, dia 1º de outubro, pense bem, vote consciente. Celso e Rubens tem proposta inteligente, novos tempos, novas ideias, é o lema, minha gente. Celso e Rubens tem proposta inteligente, novos tempos, novas ideias, é o lema, minha gente. Alô, meu povo, na prefeitura, bote fé. É Celso e Rubens que o povo quer. Alô, meu povo, na prefeitura, bote fé. É Celso e Rubens que o povo quer. Nessa união todo mundo pode crer. Pro município crescer, Celso e Rubens é a saída. Coligação PPB e PFL, lutando pelo progresso de Santa Rosa de Lima. Coligação PPB e PFL, lutando pelo progresso de Santa Rosa de Lima. Alô, meu povo, na prefeitura bote fé. É Celso e Rubens que o povo quer. Alô, meu povo, na prefeitura bote fé. É Celso e Rubens que o povo quer. Alô, meu povo, na prefeitura bote fé. É Celso e Rubens que o povo quer. Alô, meu povo, na prefeitura bote fé. É Celso e Rubens que o povo quer. Alô, meu povo, na prefeitura bote fé.